Panorama Agrícola para 23 de dezembro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de sexta-feira, 23 de dezembro, noite de lua minguante. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. O ditado do programa é: amigo é amigo até para dar um puxão de orelha. Na dica desta sexta-feira, cuidado com o excesso de sódio. A Alimento e Companhia faz um alerta: cuidado com os excessos nas férias. Hoje, sexta-feira, tem boletim do Santa Catarina Rural. Você ouve mais a respeito de dois projetos estruturantes que estão sendo desenvolvidos no sul de Santa Catarina. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Este é o Panorama Agrícola. Participe do programa ao ligar 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br. Você também pode ouvir o Panorama Agrícola no site da Epagri, do Governo do Estado, da Lesc, da Fetaesc e do portal Dia de Campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Cuidado com os alimentos industrializados como hambúrgueres, almôndegas ou frango empanado. Verifique na embalagem a quantidade de gordura e também a de sódio. Sódio demais é prejudicial para a sua saúde. É hora das notícias. A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, fez um estudo sobre o potencial da classe C para o consumo de alimentos no país. Atualmente, a classe C, segundo esse estudo, essa pesquisa da CNA, ela já responde por 30% do consumo total aqui no Brasil. Com os dados dessa pesquisa, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária quer fazer um planejamento da produção agropecuária para os próximos anos, considerando as preferências da classe C, que representa hoje mais ou menos 55% da população brasileira. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Para você que está saindo de férias, fica o lembrete no Alimento e Companhia de hoje de não abusar demais no que come e bebe durante as férias. Há casos de pessoas que engordam de 3 a 5 quilos nas férias e depois, para perder tudo isso, fica muito difícil. Cuidado também com o que você come na beira da praia e em restaurantes lotados. Os tradicionais rodízios, às vezes, podem ser um problemão. Se possível, verifique a limpeza da cozinha do restaurante. E na beira da praia, ao tomar a tradicional caipirinha ou outra bebida com gelo, peça sempre sobre a procedência do gelo, que deve vir de água filtrada. Não coma nada muito gorduroso. Não exagere. Se puder, mantenha a rotina de boa alimentação, bom sono e boas caminhadas. Assim, você poderá ter umas férias revigorantes. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Alberto Luiz Ávila é o secretário executivo regional do Santa Catarina Rural para a região sul do estado, uma área de 45 municípios, de Passo de Torres até Paulo Lopes, na Grande Florianópolis. Ele fala aqui no Panorama Agrícola, no boletim do SC Rural, sobre os dois projetos estruturantes da sua região. Um é com um grupo de olericultores orgânicos, produzem olerícolas orgânicas, né? E a ideia é melhorar o sistema de produção deles, são pequenos produtores mesmo, uns iniciando na atividade, outros com mais tempo. E o principal foco, investimento do programa vai ser nos sistemas de irrigação e abrigos, né, para a produção de olerícolas. Né. Qual o município e quantas famílias beneficiadas? É Santa Rosa de Lima. Os dois projetos estruturantes são em Santa Rosa de Lima. Esses são 10 famílias. E o outro projeto estruturante é até inédito, que é o primeiro projeto estruturante em turismo rural, né? A Santa Rosa Lima se destaca a nível de turismo rural, é um município referência do Ministério do Turismo, né? E tem uma associação lá que trabalha o turismo, não só no município, mas como na região, que é acolhida na colônia, que apresentou uma proposta para o SC Rural, com 15 famílias estão fazendo propostas em melhoramento das propriedades, né? Para viabilizar mais ainda o turismo rural naquela área, né? Ávila, como você avalia o Santa Catarina Rural, o ano 1, na sua região? Olha, nós, sabe, tivemos problemas no início, né? A troca do governo, houve muita uma demora para começar as ações, mas depois conseguimos realizar todas as etapas aí de promoção, né, nos municípios, né? E acreditamos que conseguimos atingir, a nível das executoras, um bom trabalho. A IPAGRE cumpriu as suas metas de capacitação de agricultores, de técnicos, né? A SIDASC na implementação do projeto piloto do controle de tuberculose e brucelose, a SOL, junto com esse projeto estruturante, nos acompanhando. Eu acho que na nossa região a coisa andou bem, né? E a gente espera muito mais no segundo ano em diante, né? Bem, quais seriam os principais desafios para 2012? Ah, não, muitos desafios, né? Porque a ideia é dar continuidade ao trabalho e somente o incentivo e a organização de grupos para possíveis novos projetos estruturantes, né, que nós temos algumas metas para cumprir no programa. E a gente vê, a nossa região ela tem um viés bom na questão da cooperativa de agroindústria familiar, a cooperativa que envolve as agroindústrias familiares, né? E a gente está caminhando para isso, e o programa veio bem encaixado nisso, né, nos nossos objetivos lá na região sul do estado. Com relação ao trabalho da SIDASC, de controle de brucelose e tuberculose, qual o município, qual a região em que foi feito o piloto? É a região de Tubarão. A região de Tubarão, a nossa regional engloba a região de Tubarão, Criciúma e Araranguá, né? E o projeto piloto está centrado com a SIDASC da regional de Tubarão. Já algum resultado prático? Sim, esse primeiro ano era a organização e a viabilização do laboratório, né, para fazer as análises, né, e a partir do ano que vem, junto já com, estamos nesses alguns projetos estruturantes, manifestações deles foram apresentadas também, que não foram aprovadas, não foi desenvolvido o projeto ainda esse ano, que temos que amadurecer mais, mas que envolvia a questão animal, a cidade já está trabalhando nesse. Inclusive, em algumas propriedades dessas, dos projetos estruturantes de Santa Rosa de Lima, que tem animais, a SIDASC está atuando também, né? E no projeto piloto, que é o importante, né? Tem um projeto piloto aqui na região de Tubarão, lá na nossa região, que é a região de Tubarão, e tem na região de Chapecó. E acredito que a partir do ano que vem vai se começar o trabalho mais forte mesmo, porque tinha que ter a base do laboratório, né? Então, isso que foi o primeiro ano, foi a consolidação e a viabilização do laboratório. Né? Falou aqui no boletim do SC Rural, dentro do Panorama Agrícola, Alberto Luiz Ávila, secretário executivo regional do sul do estado do Santa Catarina Rural. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.